Vai começar mais um CoisoCast, mais um, depois de tanto tempo. A gente tá quase 2 meses sem gravar, o blog não acabou, então a gente tá de volta a gravar podcast também. Hoje a gente vai falar do Zelda, que recentemente completou 25 anos com um jogo novo, Legend of Zelda Skyward Sword. E aqui pra conversar comigo sobre esse assunto estamos o Roberto II. Oi, tudo bem? Zefro. Eu. E o amigo do Roberto II aqui de participação especial nesse podcast, que é o Miguel. Opa, segunda vez participando. Fala com a galera. Isso aí, vamos começar. Pra começar, a gente vai fazer... Você que... É muito difícil você hoje, nesse mundo, você não conhecer pelo menos algum jogo do Zelda, mas talvez nem todos conheçam as origens. Então, Roberto, conta um pouquinho como é que começou a história de Zelda, da franquia em si. Então, Zelda começou, cara... O primeiro jogo foi lançado em 86, no Japão, primeiramente. E no Japão, ele era numa forma de disquete dourado. Um fato interessante sobre a criação do Zelda é que o Miyamoto, né? Que, porra, dispensa comentários. O Miyamoto é o cara que criou franquias como Mario, Zelda, Metroid. Tipo, ele é o Stan Lee da Nintendo, né, cara? Ele criou quase todos os mascotes. Ele criou quase todos os mascotes, assim. Porque da maneira mais aleatória possível, né? Foi, tipo... E quando começou o lançamento, em 1985, um ano antes do lançamento, o Miyamoto tava no projeto do Mario Bros. E do Zelda. Aí, pô, Mario Bros, sucesso e tal. Aí viraram, pô, esse cara manda bem pra caralho, né? Vamos confiar nele. Aí o cara mandou pra... Na época, no Japão, o Famicom Disk System. Aí ele lançou o Zelda. E Zelda era um jogo tão completo que usou todos os recursos do Famicom Disk System, cara. Ao máximo, assim, explorando ao máximo o jogo, sabe? E aí foi o primeiro jogo foi realmente o The Legend of Zelda, que aí introduziu alguns elementos básicos do jogo, que aí Triforce, Princesa Zelda, Ganondorf, eram os elementos clássicos, né? E contou com uma visão de cima, né? Elementos de RPG, mesmo o jogo não sendo tanto, né? Que você tinha vidinha de coração, você defendia, atacava, não necessariamente num sistema de turno, mas era um jogo que fez muito sucesso, cara. O grau de exploração era muito grande. Pra época, foi muito surpreendente isso. Você conseguia, você tinha itens secretos, paredes que sumiam, então ele explorou o tudo do Famicom Disk, que era os maravilhosos aqui, 1 megabit. E detalhe, né? Eles faziam... 128 kilobytes. Isso aí. E detalhe, eles faziam esses jogos aí em Disk System lá no Japão porque eles custavam mais baratos, esses disquetezinhos, do que os cartuchos mesmo. O problema foi quando o jogo foi sair nos Estados Unidos, porque aí não existia esse Disk System nos Estados Unidos, e então eles não sabiam o que fazer ia fazer pra salvar o jogo. Até então eles não... Porque nenhum jogo até então salvava, né? O Zelda foi o primeiro jogo com o sistema de salvar. Exatamente. Sem precisar de password ou essas merdas. Você salvava mesmo o jogo. Isso ajudava. Uma bateria inferna. Foda. Isso começou com uma mania muito escrota, que era aquela que você alugava o jogo, salvava dentro do próprio jogo, e aí quando você devolvia o jogo, não estava mais o seu save point. O cara gravava em cima do seu save. Tinha 3 opções de gravar, o cara gravava em cima do seu. Não, mas... Se eu não me engano, na época ele foi um dos jogos mais vendidos, né? Ele bateu recorde atrás de recorde. Acho que passou de 1 milhão de unidades vendidas. A quantidade de vendas computadas até hoje, claro, do primeiro Legend of Zelda, claro, os jogos não são mais fabricados, né? Mas ele vendeu 6,51 milhões de cópias. É o segundo jogo mais bem vendido da franquia. É esse, o primeirão. Você imagina, tipo, ele é o segundo, já incluindo os jogos mais recentes, do mercado muito maior de game, cara. Sim. Sem dúvida. Pô, puta de um jogo foda, né, cara? Bom, pessoal, passando a introdução agora, Roberto II, de novo você, cara. Conta um pouco da história do The Legend of Zelda, das aventuras do Link, atrás da princesa, enfim, da Zelda, né? Que ela é o nome que batiza todos os jogos. Conta aí, cara. Então, Zelda também tem uma história muito interessante, né, cara? É um universo bem amarrado, assim. Apesar de ter muitos jogos, ele não tem necessariamente uma cronologia certa. O que nunca disseram, esse jogo é o primeiro, esse jogo é o segundo. Eles vão lançando, e aí, você, por alguns elementos, você consegue deduzir a ordem deles. Mas a ideia geral é que em todos os jogos funciona. O mundo que eles estão, que tem Hyrule, tem Kakariko, foi criado por três deusas, ou deuses, depende do que você definir. Ele foi criado, e cada deusa tinha uma função. Tinha a deusa da sabedoria, a deusa da força e a deusa da coragem. Que essas três características formam a Triforce, né? O símbolo da saga, né? A Triforce. Da franquia. A Triforce, Triforce, foda-se. A Triforça, né? Então, a Três Força. Então, as três deusas, eu não sei qual é qual, mas é a Farori, Jin e Nairo. Né? As três são, eu não sei a ordem de cada uma. Mas o engraçado então, é que as duas aparecem, a Jin e a Nairo, nos Oracles, né? Elas aparecem nos Oracles. Elas são donzelas. Substituem elas no lugar do Zelda, né? Tanto que, pela cronologia montada, a mais aceita, o Oracle of Ages e o Oracle of Seasons é o último da lista, assim. Tipo, elas reencarnaram algo assim? Não, é como assim, a ordem que tem, você pegar... Dá tempo do Link criança, né? Porque é meio a ordem segue assim, né? É como se fosse tudo começasse no The Minish Cap, e quem já jogou Minish Cap percebe que é o jogo que o Link ainda tá bem um pouco maduro, assim, não sabe direito das coisas. Depois evolui pro Force Words, né? Que esse é bem legal também do Minish Cap. Ele não pega a Master Sword, ele pega a Force Word, que é a habilidade dele se multiplicar em 4. A Force Wars Adventure, e depois vem Ocarina of Time, né? Que é o jogo mais vendido, o jogo mais conhecido, o jogo mais citado. E aí, tipo, no Ocarina of Time rola como se fosse ali fosse a crise nas infinitas terras, sabe? Ele tem um divisor, ele tem uma divisão. É um divisor de águas. E é esse jogo que vai tornar o Link conhecido por todo mundo de Hyrule, que isso é citado no The Wind Waker, que é mais lá pra frente. Que o The Wind Waker, mas aí você aliás, eu diria que o Wind Waker, se bem que o Wind Waker já é uma cronologia diferente. Pois é. Eu diria que o Wind Waker é o último. Porque, não, o Wind Waker não é o último. Começa separado. Vocês podem deixar eu falar? Pera aí, o Wind Waker é uma das sequências do Ocarina of Time. Porque o Ocarina of Time separa na linha que ele vai seguir dentro de Hyrule, ou Hyrule, que seria Majora's Mask, Twilight Princess, que Twilight Princess deixa bem claro que ele é uma continuação. Eu achei que fosse um remake. Não, ele é bem claro que ele é uma continuação. Ah, tá. Do tanto que ele em vários momentos do jogo ele cita outras coisas e tal, e você vai aprendendo umas coisas que te são apresentadas no Majora's e no Ocarina. Aí depois do Twilight vem o The Legend of Zelda, que foi o primeiro jogo lançado. Depois vem o Adventure of Link, que foi o segundo jogo, e ele é bem injustiçado, assim, é tomado como um jogo ruim e tal, mas ele... Ele mudou, ele foi o único jogo com uma jogabilidade diferente, assim, Foi o único jogo com sequência direta, tipo, teve o Legend of Zelda, depois o Adventure of Link, foram os únicos jogos que saíram um depois do outro, que são verdadeiras sequências também. E depois veio o A Link to the Past, depois de Adventure of Link, também é citado, sempre existe discussão de qual é o melhor, Link to the Past ou Ocarina, depois vem Link's Awakening, e por finalizar, o Oracle of Ages e o Oracle of Seasons, né? Não sabe se vai lançar um depois e tal. E o outro ponto, né, o que vai separar é que começa o Wind Waker, como se fosse uma outra cronologia separada dessas que eu falei pra vocês. Que aí começaria o Wind Waker, Phantom Hourglass e Spirit Tracks, né? Que aí são as com o Link mais cartunesco. E tirando o Wind Waker, que é de GameCube, o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks são de portáteis, né? São do DS. No caso, o que acontece é que tem aquela linha que segue de quando ele é criança, que quem jogou Ocarina of Time sabe que o Ganondorf domina Hyrule, né? E tá com foda-se no mundo, então tem essa linha, e tem essa de criança quando ele salva, e de adulto quando o Ganon toma Hyrule, né? Então tem essas duas dimensões assim, do Zelda. O Ocarina, ele separa porque, tipo, no final de Ocarina, tu pode ficar indo adulto ou criança, né? Que aí quando tu puxa a espada, tu vira o adulto. Então, quando tu vai pra linha do Majora's, é como se tu voltasse a ser criança. Sim. Enquanto a do Wind Waker é mais entendida como se fosse ele já adulto, né? Conhecido por toda Hyrule. Ah, sim, Wind Waker. O Wind Waker começava que só, é o primeiro você Link, continua sendo adulto. Você não volta a ser criança como a Zelda queria que você fosse. Tanto quando... Como assim? Mas peraí, o link do Wind Waker não era outro Link? Não, ele... É. Porque eles falam do Link na história, depois dizem que o Link desapareceu, a menos que o Link que desapareceu do Ocarina seja o novo Link, mas eu não acredito. É, que eles dizem que desapareceu é porque aquele Link criança deixou de existir, entendeu? Pelo menos eu entendi assim. Eu tenho o Link que era o Link do passado e o Link do futuro, entendeu? Que você avança no tempo. É, porque seria faz sentido se você ver. Quando o Link fica adulto, passam-se 7 anos, o Ganon tomou conta de tudo. Ah, e a Zelda se escondeu. A Zelda virou Shake por muito tempo. Então faz sentido, porque quando você volta, o Ganon nunca terminou, né? Ela te manda de novo, né? Ele tá aprisionado depois que você derrotou ele, e ele vai voltar ao mundo no Twilight. Não, Majora's é no meio desse entre entre o Twilight e o... E o Ocarina of Time. É. E o Ocarina of Time. E faz sentido, porque eu lembro quando eu joguei e vi, porra, mas no Majora's eu pensava que era uma realidade paralela até, né? Uma outra cronologia. Você não tem mais a fadinha e tal, não sei o quê. Só que eu lembrei, no final do Ocarina você perde a fadinha. Ela porque vai embora, É, porque o Link, ele não é um Kokiri, que nem onde ele mora. Ele é um Hylian. Ele é um Hylian. Ele é um Hylian. Por isso que ele não tinha fada. Aquela fada, né, que tá com os Kokiri desde que eles nascem, só apareceu porque The Great Deku Tree, né, a grande árvore Deku, eu acho muito frase grande árvore Deku, ok. Aí, ela mandou a Nave, né, aquela Hey, listen, chata pra caralho. Foi ela que mandou, porque ela sabia que o Link tinha uma missão grandiosa, né, que a grande árvore, The Great Deku Tree, eu vou falar assim, não vou ficar repetindo, era meio que o Yoda, né, o cara previa as paradas e tal, tanto que ele se sacrifica pro Link poder seguir a quest. E na história final, assim, o do GBA, né, do Oracle of Age e Oracle of Seasons, em teoria, funde de novo a cronologia, entendeu? Tem um negócio de viagem do tempo também. Tem uma coisa... E no Twilight eles jogam muito isso também, que aí ele trabalha com a ideia de, já que nem no Matrix, né, já houveram não, tá errado, né, já houve outros salvadores, né, outros... Porque, se você pensar, eles sempre jogam isso como se fosse ciclo, que nem no Matrix, sempre tem o The Chosen One, né. E isso abre espaço, por exemplo, no Twilight eles falam que existiu um dos escolhidos que caiu pro lado do mal, como se fosse um Dark Link, entendeu? E eu acharia muito interessante se eles fizessem um jogo sobre essa história, mas aí é aquela história também. O Ganondorf, ele nasce numa tribo que é só de mulheres, e a cada 100 anos um homem nasce, e esse homem tá predestinado a ser o líder daquele grupo, né, que são... Eu esqueci o nome. Meio óbvio, né? É Gerudo. Os Gerudo, que são um povo que vive no deserto. Os Gerudo, né? Como eu falava com eles. Gerúndios. Os gerúndios, muito usados nas centrais de caminho por telefone. Agora tem um detalhe assim que é muito interessante, que foi um dos primeiros jogos. Foi, sem dúvida, acho que foi o primeiro jogo assim que mostrou um negócio que até então o importante não era só você jogar o jogo, era prestar atenção na história. É um roteiro. Não, é muito bom, cara. Então, ele tem um roteiro complexo pra cacete, assim, até então o importante era você jogar, sabe? Até o Mario não tem uma história Não, o Mario é pular, pegar item e sair matando. Então, apesar de... resgatar a Daisy ou a princesa, pra chegar no final e sacanear, né? A princesa não tá aqui. Então, o Mario, apesar do fenômeno que foi, né? Tem até aquela história de que no Japão, quando foi lançado o Mario, os caras colocavam nos hotéis, nos quartos de hotéis, colocavam o jogo lá do Mario pro cara jogar quando tava fora de casa, assim, de tanto que era febre na época. Caralho! Então, eita. É sério, tipo, nos quartos, você alugava um quarto de motel lá no Japão, tipo, com o Mario ou sem Mario, sacou? Os caras não querem saber de suíte, cama redonda pra curtir com a mulher dele, não, quer saber se tem o Mario lá pra ele jogar quando tiver hospedado no bagulho. Aí depois o Japão é o país que sumiu no mundo, as pessoas não sabem o porquê. Como é que é? Fala de novo. Depois é o país com menos estatística de que faz sexo, não sabem porquê. Então. Estão fazendo joguinho, robô gigante, desenho. Tô ocupado com essas porra aí. Enfim, aí esse foi o negócio do Mario, mas o Zelda foi aquele jogo que você chegava com um roteiro do caralho, assim. E até então foi um... Por isso que dizem tanto que Zelda é um jogo... É um jogo que deu inspiração aos subsequentes RPGs, né? Por causa da história. RPG é um gênero que é muito importante você ter uma história também. Né? Todos, Final Fantasy... Não, Zelda também influenciou muito Final Fantasy, cara. Final Fantasy, Phantasy Star, Grandia, Dragon Quest, todas esses que vieram depois... Tá que o Final Fantasy saiu quase na mesma época, né? O Final Fantasy, acho que... Não, o Final Fantasy saiu pra Super Nintendo, cara. Então, pra Famicom. Os três primeiros Final Fantasy são do Super Nintendo. Então, não, foi pra Famicom. Do Nintendo. Foi pra Famicom. Saiu no Famicom o primeiro. Foi mesmo? O primeiro Final Fantasy de Famicom. Eu não lembro direito a data. Agora que você me disse, né? Eu vou até ver aqui. Mas ele foi... Final Fantasy... Mas enfim, isso não é importante agora. Esse jogo, ele, pela densidade que a história teve, assim, que é um negócio muito foda, assim, ele... Ah, aqui, o primeiro Final Fantasy saiu em 87, um ano depois do Legend of Zelda. E saiu pra Nintendo, com pra certeza. Famicom. Teve qualquer inspiração então, em fazer um jogo com roteiro também, porque era o primeiro jogo com roteiro mais elaborado. E isso numa época que você não tinha filmezinho, você não tinha... Hoje a gente tem esses filmezinhos, essas porra que, pô, você pega um jogo, você pega o God of War, você pega o Uncharted, pega o Metal Gear, você tem videozinhos de 15 e 20 minutos ali entre uma fase e outra, sabe? Isso não existia na época. Na época era só texto, e só com o texto eles cativaram tanto os jogadores. Isso é bem interessante. Algumas das inovações, como o jogo salvar, o jogo ter uma bateria dentro e tal. O que impressionou cada... Eu quero cada um falando agora. O que impressionou cada um de vocês quando vocês jogaram Zelda pela primeira vez? Eu queria saber primeiro o primeiro jogo da franquia que cada um jogou e o que impressionou cada um de vocês. Eu queria falar primeiro com o convidado, que é o Miguel. Nossa, agora pra lembrar qual foi o primeiríssimo, deixa eu ver. Tempo! Não, provavelmente foi do 64, eu vou chutar que foi o Majora's Mask. Comecei bem. O que mais me deixou surpreso no Zelda, eu diria que foi o sistema de combate. Mira travada, possibilidade, portanto, de não ter que ficar mexendo na câmera toda a santa hora pra ficar mantendo a concentração do inimigo, mantendo a câmera num ângulo bom e podendo defender e atacar de forma bem incômoda. O sistema de combate me deixou bem animado. E foi bom saber que isso se repetisse, era uma repetição do Ocarina. Ocarina of Time, que também trouxe esse sistema de travamento e golpes automáticos. Isso permaneceu em todos os jogos 3D, praticamente, da série. É, todos Além os jogos de outras depois coisas... do Ocarina, do Ocarina, né, que começou com isso, tem esse sistema do Zelda. Esse e as máscaras também, que eu comecei logo com um completão, né? Não só o que já tinha no Ocarina, como também o sistema de máscaras que foi desenvolvido e... Bom, é basicamente um Ocarina over 9000. O Majora's Mask. Então, basicamente, o que o Ocarina trouxe de bom, o Majora's Mask manteve e em alguns pontos melhorou, eu tive essa oportunidade de conhecer. Mas o que me chamou mais atenção no começo foi o sistema de combate em 3D. Beleza, e você, Zéfiro? Eu acho que o primeiro que eu joguei foi o do Super Nintendo, A Link to the Past. E o que mais me impressionou no jogo foi a dinâmica dele, assim. Enquanto ter um enredo, uma história legal, e não ser aquele jogo enjoativo de batalha por turno, que vai andando, que nem Final Fantasy, e vai pegando batalha, não aguenta mais pegar batalha, sabe? Aí, e você ter aquela velocidade do jogo, do Zelda, que você tem normalmente em jogos de plataforma, com elementos de RPG, eu acho que incrível, assim, o A Link to the Past. E eu acho que até hoje é um dos meus jogos favoritos, assim, não só do Zelda, como de todos os jogos que eu joguei. Até você, Roberto. Cara, o primeiro que eu tenho lembrança de ter jogado, com certeza devo ter jogado A Link to the Past, mas eu não tenho tanta memória dele assim, foi o Ocarina of Time. E o que eu fiquei impressionado, cara, com o Ocarina of Time, além do jogo ser lindo, né, ter cenários abertos, ter sistema de dia e noite no Hyrule, ter a viagem no tempo, cara, era um jogo muito denso, sabe? E no 64, até então, você ainda tinha aquela visão de que videogame era pra criança, né? E eu ver um jogo... A história de Zelda é muito completa, o lance do mundo ter sido criado por três deusas que dividiram a deusa da coragem, a deusa da força, a deusa da sabedoria, que fizeram ter força. Eu acho a história de Zelda muito boa, sabe? O jogo é excelente, cara, trabalha assim os mundos. Porque no Ocarina of Time, principalmente, você tem mundos em que você vai. Você tem o mundo dos Gorons, o mundo dos Zoras, o mundo dos Deku, jogos que vão se repetindo, né? Mas aí, tipo, você entra, aí depois você vai adulto, que é 7 anos, eu acho, depois, ou mais, se alguém tiver, se eu tiver errado, alguém me corrija, quando você viaja no tempo, no Ocarina of Time, e você revisita as coisas, só que numa visão muito mais dark, né? É muito similar ao Link do The Past nisso também, quando o Link fica mais velho, o mundo já tá dominado pelo vilão, então ele já tá muito mais sombrio, e eu acho isso sensacional, cara. Assim, agora rapidinho eu vou falar só o meu. Antes eu queria falar o seguinte, assim, eu tava começando a jogar videogame, assim. Eu só fui ter contato com Zelda alguns anos depois. Mas eu lembro disso até hoje, assim, é bem engraçado lembrar disso. Mas quando eu tinha acho que 8 anos, 9 anos de idade, eu fui na casa de um então namorado de uma das minhas irmãs. E tinha umas revistas de videogame lá, porque ele também jogava videogame, né? Ele alugava jogos, eu ia lá, também jogava e tal. E eu tava vendo a revista, né? E lá, um dos jogos que estavam em destaque era o Legend of Zelda Link to the Past, que é o de Super Nintendo. E ele falou assim, eu juro, ele falou exatamente isso. Cara, esse jogo é mó ruim. Aí eu não... Porra! Não, calma. Então, mas aí eu cheguei assim, eu não conheci, eu não tinha nunca ouvido falar daquele jogo. Eu perguntei, por que é ruim? Ele, é cheio de segredos. Ele falou assim. O cara vai ter cabeça no controle. Você vai salvar a Zelda no final, ela, não, eu sou uma vadia, eu não sou a princesa. Meu Deus! Então, mas aí... Foi engraçado que ali naquela época eu acabei não jogando. Naquela época eu não joguei. Eu fui jogar depois, quando foi lançado o Ocarina of Time. Foi o primeiro Zelda que eu joguei mesmo, foi o Ocarina of Time. Que já não era mais não era aquele overhead view, era um jogo mais 3D. Eu comecei a jogar porque, caralho, eu lembro que eu tava na terceira série e só falavam dessa porra na escola. Todo dia, caralho, o que, que você conseguiu hoje no Zelda tal? Pegou algum item na pescaria? Não sei o que? Conseguiu chegar em qual lugar? Eu falei, porra, vou jogar essa porra, né? Todo mundo tá falando disso. Aí eu fui e joguei, aí foi daí pra frente eu comecei a... Aí eu fui atrás dos que vieram antes, fui atrás do Link to the Past, fui atrás do de Game Boy, o Link's Awakening, que é um que eu gosto muito, assim, pra mim é o melhor jogo de Game Boy, Game Boy preto e branco ainda. Aí depois disso eu fui jogando jogo após jogo, assim, eu não joguei todos, confesso isso, mas a maioria deles eu busco jogar, porque é um jogo com que ele envolve raciocínio, ele tem uma ideia, uma estratégia muito interessante, fora a história, que é muito boa. Por isso eu gosto tanto de Zelda. Agora, já que a gente tá falando tão bem, agora nessa próxima parte, eu quero saber qual o jogo favorito de todos vocês. Eu sei que, acho que ninguém aqui jogou todos os jogos, assim, eu não joguei, assim. Mas eu queria saber de cada um qual o jogo favorito de cada um de vocês e por quê. Você primeiro, Roberto. O meu jogo favorito foi o Ocarina of Time. Qualquer lista que eu faço de melhores jogos, ele vai estar em primeiro. Pela história, pelos gráficos pra época, que eram excelentes, pelo sistema de jogabilidade que... Assim como o primeiro Zelda inovou demais, né? Você poder travar, você ter diversos itens, né? E isso tudo no controle de 64, que era um controle muito escroto. Uma bosta! Odeio o controle de 64, odeio. Aquela controle porra que 64, analógico. É. O grande problema dele era que você não conseguia ficar confortável ali. Pô, tinha três maneiras. Quando você segurava no do meio do analógico, né? E no outro, ficava com a mão muito pertinha uma da outra, assim. E era foda. Era um negócio, mas é porque foi o que me apresentou e, tipo, não tem, cara, você é apresentado pro melhor jogo da série, assim, de primeira, que é o Ocarina of Time. Porra, aquilo ali, você ir pros mundos, a trilha sonora é perfeita de Ocarina of Time, não tem uma música ruim. É muito bom, mesmo. E, tipo, ele cria uma tensão, sabe? Você entra na floresta, aí aparecem os lobos, aí você tem um escudo de madeira que quando você vai pro templo de fogo ele queima, você tem espadas que vão evoluindo. Cara, isso é genial, cara, isso daí. E engraçado que Ocarina of Time não foi o meu primeiro Zelda que eu comprei. O primeiro Zelda que eu comprei foi Majora's Mask. Eu lembro que o Ocarina of Time, também remetendo ao primeiro Zelda, o cartucho dele era dourado. Sim. E eu jogava o do meu irmão. Meu irmão não morava, nunca morou comigo, sim, mas ele me emprestava, ele vinha às vezes pra casa e me emprestava. Então eu jogava Ocarina of Time a prestação, sabe? Mas eu achava sensacional, cara. Assim, como moleque, eu adorei, assim. Não desmerecendo, tem outros grandes jogos, assim. O Wind Waker é um jogo injustiçado pra caralho, mas é muito bom. Cara, o Twilight, Wind Waker, sabe por que o Wind Waker é tão injustiçado? Porque todo mundo queria um jogo no estilo do Ocarina e do Majora's. Aí veio aquele É. Não, porque assim, quando não, foi, aconteceu o seguinte, quando o GameCube foi lançado, quando ele tinha aqueles vídeos de promocionais que apareceram nas feiras de videogame, por exemplo, você pega a E3, você pega aquelas feiras que tem na Europa, aparecia o Link como caracterizado de uma forma. Só que aí quando naquela forma mais quase real, né? É, mas aquilo foi por causa que era pra mostrar o potencial gráfico do GameCube. Exatamente. Só que o pessoal pensava que era por causa que ia... Que tem até uma parada, né? Que falam que isso foi um planejamento a longo prazo. Que o vídeo mostra o Link conversando com uma pessoa encapuzada que se mostra ser a Zelda. E essa cena acontece no Twilight. Sim. Que é quando ele acha ela na torre. Eu sempre imaginei Twilight Princess como, digamos... a gente não fez o Link, não fez o Zelda do jeito que a gente tinha mostrado no começo, mas pra compensar a gente vai fazer um foda no Wii. Sim, não, então, tanto que esse foi o último jogo que saiu pra GameCube, né? Foi o último jogo lançado pra GameCube e o primeiro de Wii. Foi uma sacada muito legal que eu achei na época, assim. Porque assim, o GameCube já não tinha mais jogo nenhum, já não era fabricado mais jogo nenhum. Mas como os fãs na época falaram, caralho, eu quero aquele Link ali, tá bom. Então a gente vai ser o último jogo de GameCube. Eles tiveram que esperar 5 anos, né? 6 anos por aí, mas tiveram lá no GameCube o Link do jeito que eles queriam. E você, Miguel? Fala aí você agora, qual é o seu favorito? Eu fico entre o Oracle of Seasons, junto com Hades, e o Wind Waker. Wind Waker. Por quê? O Oracle of Seasons... Por quê? Porque é seu Oracle favorito. Oracle of Seasons... Não, sim. Sim, porque o primeiro Oracle of Ages e o Seasons já mostrando aquela história de dois jogos se conectando ao mesmo tempo. Por exemplo, dependendo da ordem que você jogava, você salvava ou a Jin ou a Nairu. Aí você já visitava o reino da outra. Aí todo mundo já te conhece. Você já começa com algumas coisas assim, bem modesto, mas já começa. E usando boa parte do potencial do Game Boy Color, né? Muito bonitos os gráficos pro Game Boy, pra um Game Boy Color. E também foi porque o jogo que eu cheguei mais longe, o Seasons pelo menos, cheguei até o Onox. Enfim, porque a maioria dos jogos eu jogava pra alugando, assim, então eu nunca tinha oportunidade de jogar muito dos jogos, era mais uma primeira impressão. Mas o Seasons e o Ages eu tive a oportunidade de comprar, pirata, mas comprei. Uou! Não, mas eu foi punição divina eu ter comprado pirata, porque quando eu cheguei no Onox eu não consegui vencê-lo, né? Daí eu desliguei o jogo pra jogar no dia seguinte, quando fui jogar no dia seguinte, adivinha? Resetou tudo! Puta que pariu! Maldita bateria falsificada. Pra nunca mais, rapaz. Sim, o Wind Waker, e que realmente eu concordo, é muito subestimado, que eu achei um baita jogo. Porque ele mostra também novas formas de... uma nova forma de explorar o Zelda. Tudo, já mostrando a referência ao Ocarina of Time, porque pelo menos pelo que eu vi no começo é assim. Ah, tudo bem, o Link salvou Hyrule, todos estão felizes, mas aí apareceu de novo, o Ganon retornou, o Link desapareceu, ninguém mais o viu e o mundo mergulhou nas trevas. Aí do nada aparece um outro garoto disposto a salvar o Link e aparece toda aquela cultura do Link, mostra como o Link se tornou importante para a história de vários reinos, não só de Hyrule, porque vê garotos, a própria história diz isso, garotos quando chegam numa certa idade ganham as roupas parecidas com a do Link em homenagem ao Link, porque o Link começou a aventura dele também criança. Que aí é o respaldo que eles usam no Twilight, de ser várias gerações de salvadores, entendeu? Que eles podem usar. Sim. Exatamente. Então, é outro Link lá no futuro, entendeu? Então, os reinos nunca vão ficar sem o seu protetor, sem o seu salvador. Sempre vai ter um Link pra salvar o mundo. Tanto é que Link é um nome até meio... Link, é uma ligação, né? É uma ligação. É, exatamente. E você tem, tipo, não necessariamente porque o Link ficou estipulado pelos primeiros Zeldas, mas não lembro que se foi a partir do Ocarina, mas de outro Zelda, que você escolhia o nome do seu protagonista, né? Sim, sim. Você botava o nome do... No primeiro você coloca. Pois é, mas depois você pode mudar o nome, entendeu? Então, tirando o segundo que tem The Link's Adventure... Sim, até então você Link's não Awakening, sabia. A Link's Awakening. Sim, sim, mas no primeiro eu realmente não sabia o nome dele, mas... É verdade. E é interessante, né? O nome do jogador... O nome do personagem principal é Link de um jogo, de uma franquia que tem ligações, ele não tem uma ligação certa de cada jogo que foi lançado, ali tem uma cronologia muito, muito diferente, assim. Agora, assim, eu só queria falar o meu rapidinho, vocês já sabem, é o Ocarina of Time, porque o Ocarina of Time é, assim, como vocês falaram que vocês alugavam os jogos e tal, eu tive sorte do pessoal da minha escola, onde eu estudava, eles terem o jogo já. Aí eu tive que esperar um terminar o jogo, né? Demorou meses, mas aí foi e me emprestou. Aí finalmente eu pude jogar, assim, então. Naquela época era bem mais difícil, porque assim, eu já sabia que o jogo tinha sido lançado mais tempo, porque naquela época eu comprava Nintendo World, né? Nintendo World, que era a revista que existe até hoje, assim, uma revista do mundo da Nintendo. É a Nintendo Power brasileira, né? Pra encurtar a história, que eles... Ali eu descobri as notícias, só, e quando eu soube que esse jogo ia ser lançado, eu já queria jogar. Eu demorei bastante tempo pra começar, e só sei que quando eu peguei o jogo, eu fiquei, foi o que eu fiquei fazendo durante muito tempo, assim, fiquei meses jogando assim, mas foi um jogo que me mostrou assim, porque assim, o Zelda que eu conhecia era aquele lá do A Link to the Past, que era um overhead view, né, que era um jogo um tanto diferente, né, o Link não pulava. Quer dizer, pulava, né? Mas só com aquela... com aquele braceletezinho, com a penazinha, não era isso? Ele tem uma uhum. Ele tem um negócio isso. Lá que faz ele pular. Nesse não. No Ocarina of Time ele pula apertando um dos botões automaticamente. Ah, o bracelete levanta a rocha, desculpa. Então, eu achei que foi um ato de coragem da Nintendo, assim, de mudar. Eles mudaram a estrutura toda do jogo. Eles mudaram. Foi uma aposta. Aquilo ali foi uma aposta. Eles mudaram a estrutura toda do jogo, que até então todos os jogos do Legend of Zelda eram overhead view, era aquele negócio de você só usar dois botões, depois quando veio o de Super Nintendo, não, você começou a usar outros, mas era a mecânica era basicamente a mesma. Quando chegou o Ocarina of Time, eles inovaram demais, assim, e foi pra mim por tudo, pela história, pelo jogo, por ter sido o primeiro que eu joguei, pra mim é meu favorito. É, Zéfiro, só falta você, cara, fala o seu aí. É, Zéfiro. Meu favorito, cara, é o A Link to the Past, eu já tinha dito, né? Ah, é você? E, então falta... Ah, é o Roberto II que tá faltando, né? Eu fui o primeiro a falar... Não, eu disse anteriormente, quando eu disse do primeiro jogo que eu falei que era o A Link to the Past, que o primeiro jogo que eu joguei, e era meu favorito da série. No caso, ele me impressionou muito na época por vários fatores. Primeiro, foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha um mundo tão grande e complexo, assim, cada parte, assim, tinha uma floresta, uma parte que era os Douras, o lago, o deserto, e o gráfico pro Super Nintendo do A Link to the Past é sensacional. Sim. Tem um gráfico de chuva, sabe? Tipo, em alguns lugares, assim, no deserto que chove, né? Sim. Se vocês lembram. E tem o esquema de você ir pro mundo das trevas lá, depois derrotar os magos, só que a gente revira a volta no meio do jogo. É muito bom o jogo, assim, e eu fiquei na época abismado, porque eu tinha uma Master System e ganhei o Super Nintendo. E o primeiro jogo que eu joguei foi o Zelda, o Link to the Past. E a diferença gráfica era algo assim de outro mundo, sabe? Você chegava e falava: caramba, não tem como ser melhor que isso um jogo. É bom. Muito foda, muito foda isso. Agora a gente vai falar o seguinte, a gente já falou dos nossos jogos favoritos, tá? E vocês sabem, foi lançado agora, essa semana, é quem manda atrasar o podcast, né? Mas foi lançado agora, nessa semana, o Skyward Sword, que é o novo jogo da franquia, Legend of Zelda. Ou na tradução, a palavra da espada do céu. É, maravilhoso. Skyward. Então, o jogo foi lançado dia 20 de novembro nos Estados Unidos, né? 23 de novembro no Japão. Esse jogo tava sendo muito esperado, né? Cinco anos, né? Depois do Twilight Princess, do último que saiu. Do último que saiu, não, porque saíram uns de Nintendo DS, mas tudo bem. E esse jogo, ele resgatou de novo aquele negócio do jogo dourado, né? Porque ele vem com o disco é dourado, né? O CD é dourado, e ele vem junto com um controlezinho, né? Exclusivo, que também é dourado. O que vocês estão esperando desse jogo? Hein, ô Miguel? Hein, Miguel? Bom, como eu não tenho Wii, então eu não pude acompanhar muitos desses jogos, não pude jogar ainda o Twilight Princess, mas o que eu espero do Skyward Sword é resumindo, que ele seja como todos os outros Zeldas sempre foram, fodas, uma jogabilidade impecável, uma história grandiosa, e que ele venha a continuar a história de sucesso que o Zelda sempre foi. Eu não preciso falar muito. E você, Roberto? É, cara, o que eu já vi de Skyward Sword, eu achei interessante, né? Vai mudar o foco, você vai estar em negócio de voo e tudo mais, você vai ter partes, não sei se vai ter o Ganon de volta. Não, pelo que eu li, esse vai ter um outro vilão que vai explicar a origem do Ganon, né? Que como ele surgiu e tal, porque o Ganon é um personagem muito místico, né? Então ele vai precisar de uma explicação. Eu espero que seja um jogo bom, ele tá na mesma capacidade gráfica do que eu percebi do Twilight, que foi bom. Mas, como já foi lançado essa semana, teve alguns reviews que foram, não foram favoráveis, disseram que já esgotou a fórmula. Mas como eu sou uma putinha de Zelda, eu vou ter que comprar e ver com meus próprios olhos. Eu também. Em contrapartida, tem outros reviews, como foi o caso da IGN, que falou que é o melhor Zelda de todos os tempos, né? Nossa. A IGN falou que botou como Masterpiece e deu 10, e falou que simplesmente é o melhor Zelda de todos os tempos. Eu li o IGN, é IGN. Falei, o IGN, ele deu 10-10, né, cara? É que foda, ó, pra mim, eu não confio muito em um review. Assim, eu gosto de ver review e tal, mas eu também, eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu sou meio chato com essas coisas. Review é mais pra tu teres uma noção de o que que estão achando do jogo. É. Mas você só vai confirmar jogando. Tem tanto jogo que eu vi aí falarem bem, eu vou jogar e acho uma merda. Ou o contrário, também, o pessoal fala muito. Também. Ó, eu pego o caso do Perfect Dark Zero, cara. O pessoal fala, Perfect Dark Zero é uma bosta. Fui jogar um dia desse no shopping e achei legal. Eu só joguei o Perfect Dark normal. Sim, sim. Eu joguei o Zero. Mas esse caso do Perfect Dark, eu acho que é porque aconteceu o seguinte, né? Aquele caso que, porra, parou na... Porque assim, no começo dos anos 2000, a Microsoft comprou a Rare, né? Que fazia... Aí todas as franquias, o Conker, o Perfect Dark e o Banjo-Kazooie. Que saudade do Banjo-Kazooie. Então, todos eles são da Microsoft agora, né? Tanto que não saiu um jogo de Banjo-Kazooie pra Xbox, mas esse não é bom, não. Esse não é, esse realmente não é. Agora, o Perfect Dark é sim. Porque também não parece muito... Ah, o Perfect Dark Zero pareceu bem legal. Não, o Conker é bom. Zelda! Então, enfim, continuando. Zéfiro, só fala você o que você acha aí. O que mais me interessou nesse novo Zelda é o sistema de batalha. Não sei se vocês viram agora com o Emotion Plus, que corrige, né, o sensor de movimento do Wii, você consegue os movimentos reais. Tem mais precisão. Então, pelo que eu tava vendo, se você insistir em atacar o inimigo sempre na mesma direção, ele vai aprender que é aquela direção que você tá atacando e vai começar a defender naquela direção. Então, você não vai ser um jogo onde você vai pegar o emote e ficar chacoalhando ele que nem louco. Você vai ter que ser inteligente, você vai ter que perceber um padrão do adversário atacando, defendendo. Então, tipo, vai ter um certa diferença na hora da jogabilidade, sabe? Mas, Zéfiro, o vídeo que você viu, qual era? O que o cara luta com a aranha? O que o Link luta... outro vídeo? É outro vídeo, que ele luta porque... porque tem muita gente se confundindo. Esse vídeo que tem na internet do Link lutando contra uma aranha gigante não é do Skyward. Não é, esse daí foi apresentado no E3 de 2011, isso aí. É, porque você vê o Skyward, ele tem um gráfico do Twilight, mas tipo, tem muito elemento do... Mas peraí, esse daí lutando contra a aranha gigante é uma demonstração da E3 2011 do Wii U. É do Wii U, isso não é do Wii. É. Sim, isso. Pois é, mas tem o tipo... que eu vi é ele lutando contra um Stalfo, que é aquela caveira lá, que você tem que normalmente você tem que matar as três antes de uma ressuscitar, sabe? E é bem legal, ela tá defendendo assim e o cara atacando sempre na mesma posição. Aí ele tem que variar os golpes pra atacar, e isso eu achei muito legal. E outra coisa é os gráficos, eu achei bem legal, porque o Wii, ele tem um déficit gráfico, né? Esse não era o objetivo do videogame mesmo. E eles usarem esse estilo de gráfico, cel shading mais desenhado, eu acho bem interessante pelo fato de ficar visualmente mais bonito, mas... Zelda, Duke Onclid is under attack by the evil forces of Ganon. I'm going to Gamelon to aid him. But father, what if something happens to you? I'll take the Triforce of Courage to protect me. If you don't hear from me in a month, send Link. Impa? Don't worry, Zelda. The Triforce of Wisdom promises the king will safely return. Enough. My ship sails in the morning. I wonder what's for dinner. Oh boy! I'm so hungry, I could eat an Octorok! Agora a gente vai pra uma parte bem, bem legal, assim. Essa parte a gente vai falar das curiosidades. Tudo que cerca o jogo de Legend of Zelda é o clássico Você Sabia Que? Uma história bem interessante, assim, que a gente tem que falar aqui, que é muito legal, é que... Muito legal não, né? Mas vocês vão entender. Uma história muito curiosa é que... existem jogos de Legend of Zelda que não foram lançados pela Nintendo. Tem uma história muito intrigante assim por trás disso, porque aconteceu que teve um console chamado Flip City Eye, né, que a história do Flip City Eye é basicamente a seguinte: você tinha na época a Nintendo estava em parceria com a Sony para lançar um console de expansão para o Super Nintendo DCD na época. Só que a Sony e a Nintendo não chegaram a um acordo de divisão de lucros, as duas romperam o acordo, aí veio a Sony e depois lançou o PlayStation, isso aí todo mundo sabe. Mas aconteceu que também, lá para 92, 93, a Nintendo fez a mesma coisa, procurou uma parceria com a Philips. E eles estavam já em desenvolvimento do mesmo tipo de console, né, de uma expansão. Só que aí aconteceu que a Nintendo de novo pulou fora, porque eu acho que a Nintendo não gostou do que eles estavam fazendo na época. Só que aí eles já tinham assinado o acordo, a Philips inventou de também fazer um próprio console, eles chegaram e falaram para a Nintendo: ó, é o seguinte, vocês fecharam o acordo com nós, vocês assinaram o contrato, então agora a gente quer lançar alguns jogos de franquias suas, franquias da Nintendo. Isso, eles acabaram lançando um jogo do Mario, que foi o Hotel Mario, né, que na verdade era pra ser um jogo chamado Super Mario's Wake World, que era pra ser uma sequência de Super Mario World. Isso a gente vai falar talvez em outro podcast, mas era um jogo que tinha tudo pra ser um puta jogo, mas foi um jogo que nunca foi lançado. E mais do que isso, eles lançaram três jogos de Zelda, que foi o The Legend of Zelda The Wand of Gamelon, The Wand of Gamelon, o primeiro. Depois eles lançaram o... eu não lembro mais. Fala, Roberto, segundo, você lembra? Ah, o primeiro se chamava Zelda The Wand of Gamelon. O segundo se chamava Link The Faces of Evil. E os dois jogos eram muito parecidos, tanto que eles foram lançados no mesmo dia. Um você jogava com a Zelda. Acho que é o único jogo que você joga com a Zelda, né? E depois tem o Link The Faces of Evil. Pra ver o nível da parada. É pra você ver o nível, né? A mina que, caralho, ela tinha um puta poder na mão e ela é sequestrada todos os jogos. Mas tá bom, né? Vamos fazer o quê? E também o Link... menos no Ocarina. Ela foge, né? No Ocarina ela foge. Mas ela vira ninja no Ocarina, aí é que está. Ah, é. Aí também foi lançado mais um jogo chamado Link The Faces... foi lançado um jogo chamado Zelda's Adventure. Zelda's Adventure. Que também se joga com a Zelda. Vocês, eu confesso que eu só sei a história, eu nunca joguei nenhum deles. Mas eu sei que esses jogos são muito ruins, que eu já vi alguns vídeos... Cara, eu não quero nem jogar um desses. Cara, tem uma história bem interessante, é que assim, esse jogo como era em CD... esses jogos, como eram em CD, eles tinham um negócio que tinha alguns filminhos, né? E pra você falar com os personagens, você tinha que, tipo, meter a espada nos personagens. Tipo, você tinha que dar um golpe com a espada e você falava com eles, né? Só que tinha um problema que era o seguinte: alguns desses personagens que você conversava durante o jogo, eles apareciam no meio de uma cena de batalha. Então, toda hora, tipo, você tava lá lutando contra os caras, você acidentalmente dava um golpe nesses caras e eles começavam a falar, interrompendo a batalha. E mais do que isso, era CD. Demorava pra caralho pra carregar essa cena de conversa. Era um cu isso. E tinha outra. Não, cara. E tipo, teve outros jogos assim menos conhecidos. Foi tipo o Legend of Zelda Game Watch, né? Game Watch, que é o avô do... Game Boy. Não, é o avô do DS, né? Ah, tá. Tudo bem. É verdade. Que tem duas telas. Teve também o Crossbow Training, que foi pra Wii, mas que serviu só pra lançar o equipamento da Nintendo, né? Aquele Zapper, que você conectava o emote e num chuck, de forma que ficava parecendo uma pistola. Então, não é uma bosta esse jogo, eu tenho. Só serve pra você ficar mirando no alvo e atirando coisas. É foda isso. Ah, só mais uma coisa, pra falar desses jogos de cereais, só pra fechar. Teve aquele Zelda's Adventure, esse jogo tinha um problema muito foda, assim, que ele era um jogo igual, era um overhead view também, do The Legend of Zelda, só que ele teve um problema que foi uma merda, cara. Esse mesmo problema de load de CD acontecia nele, só que o problema era o seguinte: toda vez que você saía da tela, demorava um caralho de tempo pra reorientar pra próxima tela, deu pra entender? Tipo, demorava... naquela transição. Isso, naquela transição, demorava pra caralho, demorava muito. Era inacreditável. Parecia Myst. Era quase um Myst. Demorava pra você ir de uma tela pra outra. Olo. Nossa, que nem os Mega Man primeiro, né? Que você andava e... Isso. Tipo, demorava pra caralho. E fora que tinha umas falhas muito grandes, tipo você toda hora, sabe quando a tela fica escura e você tem que usar o lampião pra deixar tudo claro? Então, acontecia, tipo, a tela ficava escura até em batalhas a céu aberto. Tipo, daqui a pouco ficava tudo escuro, aí você tinha que usar o lampião pra ficar claro em dia de sol. Eram jogos muito, muito, muito falhos, assim, nem foram feitos pela Nintendo, né, tanto que a Nintendo tenta esconder isso da humanidade, né, de que nunca existiu, de que, não é culpa minha, isso. Vocês têm alguma curiosidade? Acho que o Miguel tem uma que eu também conheço. O pessoal que visita o blog, que era quando a gente começou lá do chat MDM, deve se lembrar. É um caso que tem com o Majora's, né? Que é uma história grande pra caralho. Tentar resumir um pouco. Vai, pega até o New York Meme se precisar. Vou tentar fazer uma síntese aqui. É um caso com o Majora's Mask, o segundo jogo de Zelda do 64. Aí, o moleque, enfim, ele foi pra faculdade. Miguel, pode me corrigir se eu estiver errado. Ele tava com o 64. Não sei. Ele foi comprar. Ele, enfim, perto da faculdade tava tendo um negócio de vender aqueles bazares de vizinhança. E tinha um velho que tava vendendo um monte de coisa. Isso. Aí entre essas coisas tava uma caixa cheia de cartucho de 64. Que ele disse que era do neto dele, que o neto dele não ia mais usar. Aí, tipo, o cara fez um preço bom, um pacote cheio de cartucho, ele tava com 64, eu vou comprar essa merda, né? Comprou, e quando ele comprou, ele viu o velho falar, tipo, adeus, Ben. Só que o nome do cara não é Ben, sabe? Aí ele não entendeu, sei lá, o velho tá gagá, me deu tchau Ben pra mim. Sim, continuando. Aí. Rapidão, pausa. Oi. Já achei o link do Know Your Meme, vou postar aqui. Sim. Depois vocês passam o caso. Então, aí o cara pegou, botou o cartucho. Aí tinham vários cartuchos e tinha um cartucho. Sabe, se a gente lembrou como era cartucho de 64, né? Sim. Só que a imagem, ela tava toda, sabe quando parece que tirou o adesivo, tá só o branco assim? Sim, sim. Aí, só que tava riscado nesse branco, Majora's. Aí, bro, Majora's Mask, né? O cara deve ter fudido com a capa. Colocou. Aí quando ele vai jogar, tem lá um arquivo chamado Ben. Que aí ele pensou, pô, deve ser o neto do cara, né? Eu acho que o neto dele morreu, coisa assim, que ele se despediu, né? Das coisas do cara. Aí, tipo, porra, me perdi. Sim, aí ele resolveu, vou respeitar, deixa essa porra aí, eu vou jogar em outro. Não, ele deletou. Não, ele fez isso depois. Não, ele manteve no começo, Ele respeitou. Manteve no começo, isso. Aí ele pegou e, tipo, jogou no outro arquivo e tal, só que deu uma cagada no início que, não sei o que aconteceu, não lembro exatamente agora os fatos, também não vou tentar me aprofundar que isso não é o que importa agora. Deu uma cagada que o Majora's Mask, ele só vai até o terceiro dia. Deu o terceiro dia, o mundo não acabou, né, que ele acaba no fim do terceiro dia, no Majora's, e quando vê, travou o jogo e apareceu início do quarto dia. Isso não existe. Aí quando vi a cidade tava toda. O que? Sim? Não, tu esqueceu de falar que as pessoas se referiam ao Link no jogo como Ben. É, quando em vez de aparecer o nome Link, aparecia Ben. Mesmo o cara tendo criado o perfil próprio. É verdade. Aí o cara foi e tal, criou o quarto dia. Aí no quarto dia, cara, a cidade tá toda estranha, tá dando uns bugs estranhos na câmera. Ó, vou passar o link aqui, que tem os vídeos, inclusive, também no Know Your Meme. Vou jogar aqui. Aí, tá aí. O cara pega e ele acha o negócio estranho e ele tenta tocar a música do tempo, né, que é pra voltar pro primeiro dia. Só que quando ele tenta, aparece a réplica dele, que é o período lá, aparece uma réplica tua de madeira. E essa réplica fica seguindo ele, sabe? Toda vez que ele vai andando, aparece essa réplica. Uma réplica de quê? Aparece uma réplica de quê? Madeira. Nossa, de madeira. É uma técnica que tu aprende no jogo, que tu tem que desbloquear labirintos, deixar peso. Aí tu faz esse negócio, tu deixa a tua réplica em um lugar e tu vai pra outro botão pra abrir, entendeu? Tu cria uma réplica pra fazer peso. Tu não tem que empurrar a estátua nem nada, sabe? Sim. Aí isso fica aparecendo do nada, sabe? Atrás do cara. E a textura toda mudando. Todo o negócio, o céu fica colorido, a escada desaparece, tá só um negócio preto, coisa assim. Música tá diferente. Tentando resumir aqui, ele ficou assustado, deletou o arquivo do moleque, do Ben. Aí quando ele começou um novo arquivo, o jogo começou a travar, ele morreu afogado como o Zora. Isso não acontece. Tu joga como Porque Zora. O Zora não respira na água. Tu morre afogado como os Zora. Exatamente como os Zora. Aí quando tu revive, tudo que ele lê, o diálogo que ele tem, aparece a frase: "You shouldn't have done that." Você não deveria ter feito isso. Caralho, cara. Fica reaparecendo. Aí ele morre de novo. Aí quando conta como ele morre. Ele morre. Não, depois que ele morre afogado, aí ele aparece ele no. No palco final, né? Que é contra o chefão. Aí ele pega. Que quando você enfrenta o chefão no Majora, você primeiro pega a Ocarina of Time. Que aí isso assusta o cara. Só que aí ele não consegue tocar nada. Ele não consegue. Aí, tipo, antes dele conseguir tocar alguma coisa, ele pega fogo. Do nada. Caralho, pega fogo e morre. Porra, e uma risadinha no final. tipo a risadinha do Skull Kid. Então, sabe, tipo de criança? A gente tem que falar pra quem for ver esse podcast, não ouvir se estiver sozinho em casa. Ah, não, é bizarro. Quando você vê os vídeos, você se caga mais de medo, cara. Que o Miguel passou. É muito bizarro, cara. Aí o problema, quando ele acorda já, ele desliga o jogo e volta. Quando ele liga o jogo de volta, o arquivo tá lá, Ben, de novo. Porra! Aí ele começa a jogar, aí ele começa a morrer e tem uma hora que ele reinicia o jogo de novo no lugar de Ben tá. Your turn, sua vez. É. Caralho, cara, que coisa louca. Ele começa a dialogar, cara, com esse sentido. É muito do caralho, assim. Nossa, que medo, é sério. Puta que pariu. Vai dormir sozinho. E o jogo começa a te ameaçar. O carinha da loja, se não me engano, ele fala alguma coisa tipo: You've met with a terrible fate, haven't you? Você se encontrou com um terrível destino. Puta que pariu, cara. No final das contas, posso dar o final? Só falar um negócio aqui. Tem uma cena muito bizarra que você tá andando no campo aberto do lado de fora da cidade. Aí você vê parado o vendedor de máscara, que não entra na cidade. Ele sempre fica do lado da floresta. E ele nunca passa do portão da cidade. Você vê o Skull Kid, que é o chefão, que você só encontra ele no final. Você vê a réplica de madeira, parados, olhando pra ti. Porra, que coisa louca, cara. Que doideira do caralho. Cara, na moral, eu tô ficando com medo só de lembrar disso. Me lembrei que eu vou sozinho também. Puta que... Isso é porque não tem o final. Porque ele vinha postando esses vídeos no YouTube, aí ele parou, a atividade dele no YouTube parou por um tempo. Quando ele voltou, parece que foi alguém que o Ben pediu, que ele parece que queria se livrar do jogo, ele só deixou um disquete, não foi? Um CD, alguma coisa assim, um arquivo contando a verdade, alguma coisa assim. É, porque no fim ele descobre que Ben não é o espírito, né? que tá atormentando ele. Como é que é? Ele descobre... O Ben é o quê? O Ben é o quê? Não é o espírito que tá... espírito ou qualquer entidade, sei lá, que tá no cartucho. Caralho. Na verdade, ele só assumiu a identidade do Ben, que aí aparece lá um arquivo Drowned, né? Também aparece um arquivo uma hora Drowned, que é o nome do perfil, que aí ele descobre que quando ele morre como Zora, foi a entidade mostrando pra ele como o Ben morreu. O Ben morreu afogado. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Nossa, mano. Não, agora é o seguinte, o Ben deixou um arquivo com o cara pra ele postar depois, não foi no YouTube, se eu não me engano, contando o que aconteceu com ele, alguma coisa assim, né? Tanto é que ao longo do texto tá assim, believe, né? Aí eu vou acabar com a graça de todo mundo. Posso acabar com a graça de todo mundo? Ai, chato. Ele começou a deixar as mensagens. Se eu não me engano, eu posso, me corrija se eu estiver enganado. Eu posso estar até confundindo a história, mas se eu não me engano, também era desse do Jerusalém. Nos textos, tinha às vezes a palavra escrito believe, acredite, né? Believe. Só que uma das três letras do believe, L, I ou E, believe, era colocada em caps lock, em caixa alta, diferente de todas as outras. Believe. Aí no último texto, aí eu vou misturar a primeira parte da história mesmo. Síntese pra quê, né? É, deixa. A gente vai ter que fazer um podcast só pra falar disso, hein? Se continuar assim, vamos dividir o podcast. Histórias malignas do game. Não, então, vamos fazer... É. Ana, divide, hein? Pega essa história, a gente faz um podcast separado, o resto... Essa história faz bônus stage, né, dessa história. É o bônus stage do podcast. Bom, então o cara lá, o Jadusable, né, que é o cara que comprou o cartucho, né, ele disse que ele não estava mais nesse mundo. Trocando em miúdos, ele virou o Ben. Puta, que porra, que coisa louca. Caralho. É, como se o espírito mata o portador do negócio e assumiu o lugar. É, basicamente isso. Vamos parar com essa porra aí, que o assunto já tá ficando perigoso, já tô começando não, a... Agora posso... Não, aí eu continuo com a história do Believe, que o L, o I e o E eram colocados em caixa alta. Lie. Como é que é? Aí mais tarde, depois ele escreveu, não sei, em algum lugar, falando que essa foi a primeira parte do jogo que ele tava programando, que isso era um projeto dele e que ele tava preparando a próxima parte pra galera ficar de olho que ele ia postar alguma coisa. Caralho. Cortei a graça de meio mundo agora. Não, e o pior é que, tipo, tem outros vídeos desse moleque. É, tem coisa que ele postou depois. Não, tem coisa que ele postou antes. Tipo, um ano antes na conta do YouTube, ele postou coisa que já apresentava esses lances na tela, assim. É muito estranho, cara. Enfim. Ah, sim, pode crer. Então isso era só uma programação do cara? Isso era só uma zoeira do cara? É, ele hackeou. Eu prefiro acreditar que era verdade. É, acho que é mais divertido, né? Acho que é mais divertido. Não, é mais divertido. Mas, mentira ou não, assim, se fosse verdade, porque eu não acredito que é verdade, porra. Porra! Puta que pariu! Shit Brick. A gente. Puta que pariu. Não, cara, ó. A gente fica falando dessas coisas aqui. Não, sobrenatural, não sei o quê. Religião, não fala, ó. Duas vezes já, podcasts já deixaram de ser gravados porque a gente foi falar de religião, né? É, verdade. Inclusive, uma semana passada. Não é mesmo, senhor Roberto II? Eu continuo com a minha opinião. A gente fica falando dessas coisas aí. Enfim, fica duvidando. A gente nunca sabe o que pode acontecer no além. Enfim, agora só uma coisa. Tudo bem, vamos cortar esse assunto aí. Tá pesado demais. Só de mais algumas curiosidades. Teve uma série de televisão de desenhos do The Legend of Zelda, só que não foi muito bem. Só teve 13 episódios. Foi lançado em 1989, um pouco antes de ser lançado A Link to the Past. Só que era muito infantil a série, então não fez muito sucesso, assim. Teve um... Ah, é aquelas animações toscas que tem o rei e tudo mais? Não, eu não sei porque eu nunca assisti, né, cara? Mas o que eu sei é que ela era muito infantil. Outro negócio muito interessante aqui foi que em 2008, no 1º de abril de 2008, o site IGN, eles colocaram um pôster de um suposto filme de The Legend of Zelda, um pôster muito bem feito, cara. Se vocês procurarem um pôster na... Tem até um trailer, cara, desse filme. Cara, o pôster é muito bem feito, cara. O cara que fez esse pôster, esse cara deve estar trabalhando hoje fazendo isso, cara. Que foi muito bem feito, qual que eu não acreditava. Assim, ficou muito bem feito mesmo. Meio mundo acreditou, mesmo sendo piada de 1º de abril. Agora, essa é a terceira curiosidade que eu tenho que mostrar pra vocês. Isso é muito foda. Quando o Legend of Zelda A Link to the Past foi lançado No Japão, eles fizeram vários comerciais, né? Propaganda, lógico, né? Propagandas em revistas e em televisão. E um comercial que eles lançaram era de The Legend of Zelda, que tipo, japonês é foda, cara. Eles fazem umas coisas que tem nada a ver, né? Mas fica legal. Vejam só esse comercial aí depois. Esse é o comercial de The Legend of Zelda A Link to the Past no Japão. É um comercial, um dos comerciais mais legais que eu já vi na minha vida. Sem brincadeira, é muito legal. É um comercial assim, depois vocês assistem que agora não vai dar tempo. Mas é um comercial muito foda. Aparece todos dançando, todos os personagens, o Link na frente e depois todos os personagens atrás dançando. E a Zelda, ela tá presa numa gaiola. A Zelda tá presa numa gaiola dançando também. Caralho, mano, eu tô vendo isso aqui agora. Nossa! Cara, é muito foda. Deixa eu ver. Por que, japoneses? Por que vocês fazem isso? Cara, mas é muito foda o comercial. Mano, isso parece um clipe dos anos 80, velho. Ih, mas é muito foda, cara. E esse Link aí, eu desconfio que seja uma menina. Sim, é uma menina, cara. É uma menina, com certeza é uma menina, esse Link. Olha, essa Zelda é bonitinha, cara. É, hoje ela já deve estar com uns 40 anos, né? Nossa. Tem uma mulher de 40 anos que ainda dá um caldo. Cara, mas cara, e todo mundo dançando, assim, cara, quando a Zelda sai da gaiola. Cara, é muito foda. Eu adoro esse comercial, sério. É, talvez eu... Caralho, olha o Ganondorf, bicho. Não, e na hora que eles vão quando eles vão enfrentar, cara, é muito foda, assim. Aliás, uma dica bem, bem interessante, a gente podia fazer algum dia, comerciais de televisão, né? Seria legal a gente falar um dia, porque tem comerciais muito bons. Mas então, tem mais alguma Verdade. Curiosidade? Tem mais alguma curiosidade? No Ocarina of Time, cara, eles colocaram dentro do castelo da Zelda, quando você é criança, fotos do Mario, velho, numa janela. Você pula, você enxerga o Mario, o Bowser, o Yoshi. Não, e tem outra coisa. No Ocarina, é você vê uma nave de Star Fox uma hora. Que louco. Eita. Mas assim, acontece muito. Isso todo mundo que já jogou vai reparar. Quem aqui já jogou Ocarina of Time? Eu. Só pra saber. Não, cheguei nessa parte, mas já joguei. Mal aí, Zé. Quem já foi, todos já zeraram, então vocês já foram pegar a Apple lá no rancho, né? Ah, lá na frente, sim. Pois é, vocês lembram como era a menina, né? Aquela de cabelo longo. Sim. E como era o pai dela, vocês lembram como era? Porra, cara, faz tempo, hein? O pai dela era gordo, bigodudo, baixinho, usando macacão azul e roupa vermelha. Puta que pariu. E o irmão era magrelo, bigodudo, usando macacão azul, camisa verde e reclamava que ele fazia todo o trabalho e nunca era reconhecido por isso. Muito bom isso. E eles usavam um broche, isso eu só fui reparar depois. O broche que eles usavam era o rosto do Bowser. Nossa, que da hora. E mais uma coisa, né? Tem o Link, assim como o Mario apareceu no Ocarina of Time, o Link apareceu, não tô falando de Super Smash Bros, né? Mas o Link apareceu em vários outros jogos da Nintendo, assim, por exemplo, assim como hoje você tem o novo Mortal Kombat, que você, no de PlayStation 3, você pode jogar com o Kratos, que é exclusivo de PlayStation 3, já que o Kratos foi criado pela Sony. No Soul Calibur 2 de GameCube, quando foi lançado em 2002, você podia jogar com o Link, mas só na versão de GameCube. Você podia jogar com o Link. Exatamente. Na versão de Play 2 era o cara do Tekken, o Rei Hat. E no Xbox, do Xbox era o Spawn. Isso mesmo. E também... Aí tem também no Super Smash, né, na série Super Smash Bros. Uhum. Desde o 64, desde Super Smash Bros. Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. Brawl. Tem também no Donkey Kong Country 2 e 3, que tem aqueles troféus que você compra, que tem um do Link, tem um do Mario e tem um do Yoshi. Isso mesmo. Tem no WarioWare ele sempre faz referência aos jogos do Link e tal. Sim, e também no Super Mario RPG. Super Mario RPG, você entra numa casa, o Link tá dormindo em uma das camas. Também tem aqui, tipo, o que eu ia falar? Porra, esqueci agora completamente. Sim, peraí, vocês sabiam disso aqui? Olha isso aqui. No Final Fantasy, no primeiro de Nintendinho, tem uma hora que você chega em uma lápide em um determinado momento do jogo e aparece Here Lies Link. Tipo, aqui descansa Link. É. Nossa, que louco. No segundo jogo ele morreu com 29 anos. É. Que louco isso, né? Tô louco. É. E também, no primeiro Zelda, no The Legend of Zelda, se tu juntar todos os cenários e botar um do lado do outro, forma a palavra Zelda. Nossa. Sério? Quem que percebeu isso? Sério, não. O cara que percebeu isso é... Tem também aqui o boomerang, né, que é uma arma comum nos Zeldas. Ele era pra ser a arma principal do Link, porque os produtores no início estavam cansados de protagonistas espada. Usando espadas. Mas aí não tem espada, não dá dinheiro, então... É. E outra aqui, o top 10 de Zelda, de mais vendidos. Ocarina of Time, com 7,60 milhões de cópias. Em segundo lugar, o The Legend of Zelda, com 6,51 milhões. Twilight Princess com 5,9 em terceiro. Aí vem Legend of Zelda Phantom Hourglass, 4,84. Legend of Zelda Link to the Past, 4,61, fechando o top 5. Aí pro top 10 vem The Legend of Zelda The Wind Waker, 4,85. Zelda 2 The Adventure of Link, 4,38. The Legend of Zelda Link's Awakening, 3,83. Legend of Zelda Majora's Mask, 3,36. E The Legend of Zelda Spirit Tracks, 2,87. Reparem que Wind Waker e Zelda 2, apesar de serem os que mais falam mal, são jogos que estão na frente de Link's Awakening e Majora's Mask, que são jogos elogiados. Mas aí, o Oracle HD fala é que tanto os dois, tanto Zelda 2 quanto o como que chama, caramba, do Cube? O Wind Waker. Vem depois de uma série muito elogiada. Então, tipo, você joga o Zelda 1, vai sair o Zelda 2, todo mundo queria comprar o Zelda 2. Homem-Aranha 3 tem uma bilheteria gigantesca. Né? Isso, exatamente. É isso mesmo. Star Wars Episódio 3 aqui. Também, né? Enfim. Episódio 1. Ah, sim. Porque o Episódio 3 é até que legalzinho. Então, Episódio 1, quando apareceu... Nossa, velho. Foi o filme de maior bilheteria de Star Wars e, tipo, enfim, não corresponde à qualidade. Não, é uma bosta. Mas eu vou ver quando lançar em 3D. Em 3D, né? Ano que vem, né? Eu já sabia. Eu vou ver. Eu sou um puto. Hoje tá bom, né? Tá, hoje a gente falou e bem. E a pergunta cara. Que não quer se calar: por que raios, quando você ataca uma galinha, todas as outras vêm te matar? Porque galinhas são seres vingativos. É assim só como vacas. Os motolocos. Eu não tenho menor pena de comer galinhas ou vacas. Porque eu sei que se elas pudessem, me matavam e matavam minha família inteira. Então quer dizer que as galinhas são os motoboys do reino animal? É por aí. São os motoboys. São os motoboys do reino animal, enfim. Nossa, lembrei do Skyrim agora. Bom, tu mata uma galinha, o vilarejo inteiro vai atrás de ti, cara. Enfim, pessoal, vamos encerrar por eu hoje. Eu mandei aí o vídeo do Darkly a colocar aí de como matar o chefão do Zelda. Tudo bem, isso tudo é... Portal Gun. Tudo bem, isso tudo aí vai pra na hora da gente fazer o post. Então, pô, valeu todo mundo aí que escutou. todo mundo aqui que tá participando, né, todo mundo agradece a isso, e é isso, para os outros podcasts, se a gente não vai demorar mais tanto tempo para gravar um, né, tomara que não, mas os outros vocês podem ver lá no area171.com.br, e é sério, a gente não vai demorar mais tanto para gravar outro podcast, tá, a gente pelo menos vai tentar, né, vamos tentar, né, Roberto, vamos tentar, né, Zéfiro, enfim, vamos tentar. Zéfiro. Eu vou trocar meu nome. Temos aqui o Zéfiro, o Maua, o Alberto. E o Miguel. Michel. Sim. É isso, pessoal. Até o próximo podcast. Falou. Foda-se. Falou.